Deus fala com a sua igreja. E Ele traz uma mensagem para vocês nesta noite. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Igreja de Filadélfia! Vocês que são igreja de Filadélfia, guardaste a palavra da minha paciência, diz o Senhor. Glorifica. Está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que fui diante de ti, Filadélfia. Uma porta aberta, tendo pouca força, Filadélfia. Guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia, como eu te amo. Aleluia! Glorifique ao Senhor, igreja Filadélfia. O Senhor diz, eis que vem sem demora. Guarda o que tens para que não tome a tua coroa. Jesus está voltando para a igreja Filadélfia. Cantem conosco. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que não tomem tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Solta a voz. Ao que vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. Eu sei as tuas obras, eu sei a tua paciência. Eis que fui diante de ti, uma porta aberta, outra força. Guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia, como eu te amo. Eu sei as tuas obras, eu sei a tua paciência. Eis que pus diante de ti,